Portal do Naquele instante que fechei meus olhos e te beijei, pensei no futuro, é você, dois filhos, um churrasco. No domingo papai vem pra cá. Abri os meus olhos, bem na cabeça, uma frase antes que eu te esqueça, eu quero te falar. Naquele instante que fechei meus olhos e te beijei, pensei no futuro, é você, dois filhos, um churrasco. No domingo papai vem pra cá. Abri os meus olhos, vem na cabeça, uma frase antes que eu me esqueça, eu quero te falar.